1-4-1, no solo 2-6, libere a direita, solo 1-2-1, décima 1. 1-2-1, onda de brando à direita, Fox, 1-4-1, brando, abota. Controle, solta o passeio 2230. Passarei 2230, controle. Você conta eles a apoio direto em tiro, conquista? Passa lá na sua contato. Patrulha 04. Sim, mantém condições reais para o seu veículo da Interlagos. Reporte o visual com a pista no teto. Vai reportar o visual com a pista no teto. Chame agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45, tem um bom número. 2.5, 2.5, 2.5.6. No Salvador, Oceané 62, 63, 2.9, cliente da Quebec, autorização para Brasília, estamos no cliente 62. Oceané 63, 2.1, agora de quatro. Até escuta pra cópia, né? 3, 2, 1. Pesado, cópia 04. 04, Samara, no Gonçalo, Farol. Decolou os 2-9, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, decimal 8. Tá pronto, seu Oceané 6321. Oceané 6321, para Brasília, autorizado nível 360, vetor do número 7, decolador no 0, primeira curva direita, saída arbor, transição Alefa, controle Salvador 1208, torre 18, 95. e aguarde a confirmação do transponder, 6321. 7, autorizado 360 para Brasília, decolada 10, concluiva à direita, na Arbor e Lefa. É presumo 17 na ferrovia, 1208, o controle, 1895 é a torre, aguardando o transponder, 6321. Só para informar, estou um pouco adiantado, só para o 10 da próxima, a LBT, então o planeta é basicamente 30 minutos antes. Então a gente já tem que é repetitivo, mas não tem o transponder ainda. Alfa 04. Alfa 04, pastor. Está no través do farol da barra, então é só seguir mar adentro, mais ou menos 3 milhas, depois retorna com o prolo farol da barra para imagens do meio. Sabe, Copa 04. Patrulha 04, chama agora a torre em 118, vai tomar 95. Vai chamar a torre 95, grato 04. Ah, sim, então, tá ok, tá obrigado, né, 321. 04 a Ancestor Noroeste, 510, aproximando para a cabeceira 17, setorizado, fazendo direto no ataque militar, certo? Gente, utilizando aproximação pelo setor Noroeste, direto pátio militar, patrulha 04. Eu queria confirmar a direção entre a cidade verde e Salvador, 304, certo? Vento em Salvador, 150 graus, 08 nós. Grato, 04. Pátio Índia, Ponte Espera 10, chama 1395, Estado 07, Cané 62, perdão, 63. Said 107, just confirm for how many miles you maintain the deviation. Julia 04, tem livre taxi até o pátio militar. Está ingressando 04. Julia 04. A patrão Julia 04, quanto possível, estimado para pouso em Serra, Lima, Serra. Obrigado, 1845. Confere 1845, só para termos o recertão. Passamos o letra Tango, controle. Autoriza 085. Atenção, 085. Faz cruzamento com o tráfego na rua 330-200. Após cruzamento com o mesmo, alto vai ser autorizado. Muito obrigado, Tango. Papal, Tango Serra, livre táxi, ingresso na pista 97, reposta liberado. Copa 04, controle em forma, perda de contato radar com sua posição. Serra Sandra, reserva o instrumento cancelado, azuma 738, suba para o mesmo voo 085, em condições reservadas. Depois sair com o controle do elevador a baixa altura, subindo. Esse Copa 04, mantenha o máximo de 1 no meu pé, está sendo aproximado um Airbus 330 que vai estar em descida para 2 no pé. Mantenha o meu pé, está autorizado sobre o Copa 04. O máximo de 1 no meu pé. Máximo 1 no meu pé para o Copa 04, grato. Sacitério, respeitado o mínimo de 200 pés sobre a água e 500 pés sobre o terra. Tração máxima para o mesmo voo, 360. Cidade Orlando Máximo para o 360, Xané 6315. Solicitou para mais à frente, se possível. Presa direto Leda. Direto Leda, 6315. Airport Call 021 Alpha. Clear Island Final Approach 1-way-1-0. Descend to 2,000 feet, altimeter 1017, report 7. Descend to 2,000 feet, NH1017, and clear up ILS runway 10, airport tower 020. Back to Quebec Echo 307, is your prefix? Qual é a autorização ótima para o 6315? Mais coordenação com o CEP para você. 6315. Is your prefix Alpha 7 Charlie Echo Echo? Registration aircraft is correct, Alpha 7 Charlie Echo Echo. Flight number is 7-7-4-3-0-7. Affirmative. So yeah, we attend to the following and we are clear to start up. Okay, we just start and we move according to the following. Thank you very much. Azul 4065, pronto, Cláudia? Pronto, 4065. Azul 4065 para Campinas, autorizado nível de voo 340, via 316 por base, após prosseguir conforme volta do plano de voo, decolagem da pista 0 com primeira curva direita, saída da El Leda, Motiva, controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5402. Azul 4065. Solução Salvador, boa tarde, voo 1097, passando 200 para 1060. 1097, controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada a ponto, para eu fiz voo 050, ajuste ao altímetro 1017. 1017, deve chegar do ponto 1097, 7.23. Transponder 5417, Oceaner 6321. 5417, está pronto, vocês? 306 autorizado, que estiver acionamento de sintaxe. Demora, 6321. Eco Tango Índia, confirme o pátio. Vai decolar da 17, conforme o TB. Conforme o TB. Gente, o Ectão Índio para IRC, autorizado nível de voo 100. Decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 5147, Ectão Índio. Tudo igual, pessoal. Guardião 01, chama agora a turma em 118, decimal 95. 1189, 01. 95. 1895, guardião 01. Correto. Turma em Salvador, guardião 01. Guardião 01, passou com o tio Silvio, igual com o campo, com intenção de curva no Pátio Graé, 1910. Gente, Guardião 01, reporte passando o farol de Itapuã. Passará Itapuã, Guardião 01. Guardião 01, Capatango Eco Tango Índia, Torre Salvador. Acionamento, autorizado acionamento, chame o próprio táxi. Eu estou na Alfa Fusca, vou chegar lá e ficar na E1-0. Capital Zero to Alpha, concepcional Talão, 1-8-95. 1-8-95, Capital Zero to Alpha. Boa tarde, Capital Zero to 1 Alpha, full 7, Charles, 910, via down and lock. Portugal 2-0 to 1 Alpha, continue your approach, check landing gear down and lock it. Landing gear down and locked, at Portugal 0 to 1 Alpha. Clear to land, runway 10, 140 degrees, 09 knots, at Portugal 0 to 1 Alpha. 0 to 1, runway 10, at Portugal 0 to 1 Alpha. Região 01, observe o R2332 da Air Portugal, né? final da pista 1-0, dê passagem ao mesmo e cruze por trás do tráfego. Abordo. Correia 321, táxi livre via Pátio 1, Índia, ponto de espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-7. Táxi 18-9-5, no ponto de espera. Salvador, boa tarde, Lua 966, passa 250, BNSEC. Lua 966, controle Salvador, sem identificação, desça via chegada Mário para o meio de voo 060, ajuste ao altímetro no 017. No 017, desce para o 060 via Mário. Está previsto ILS para a 10? Mato Pouso, por 1960. Ok. Deixa o Mato Pouso, será? Mato Pouso será o 06. A área será ativada ao 00, então vai prosseguir para o procedimento conforme a contrato. Guardião 01, autorizar a aproximação por parte do Graer, chame na curta final. Agora na curta final, passe para o Guardião 01. Negativo. Após Mari, vai voar bomba e cancelar a regra do instrumento. Posso prosseguir para pouso para a pista 1-0 para interceptar a final, a curta final a 3 milhas da cabeceira, visando a área amarela, conforme for acordado com as empresas. Ok, paciente, então, obrigado. 021 Alpha on the ground at 4A, leaving the runway next to the right, round 121 decimal 1. To the right, 121 decimal 1, at Portugal, 021 Alpha. 119 decimal 8. 119 decimal 8, para o seu nome é 315, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 125, alterne 1-3-3-9-5, chama 6-3-1-5. O 97 está atento à ativação da área da defesa aérea 00. Paciente com 1097 após ponte a proa o aeródromo. Correto. Após ponte vai cancelar a regra do instrumento, prosseguir em regra de voo visual, para interceptar a final da pista 1-0 a 3 milhas da cabeceira visitando a área amarela. Diante do procedimento, qual faz bom para cancelar esse tipo de visual? No 966, retorno de velocidade 2209, vai prosseguir como número 2 na aproximação, sujeito a uma provável espera na posição bomba. Ok, paciente, vai reduzir 320 no 966. Compatão Jéssica Serra, tempo para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife 128.8, alterna 126.0, tem bomba. 7. Sente da informação, Quebec, autorização, Galeão. Chamei 6321, decolou 50, chama o controle 120 decimal 8. 208, 6321. É, mano. Normal da pistola zero com primeira curva direita na saída da Euleda Irumi. Controle Salvador 120.8, torre 118.195, aciona 5413.1967. Boa tarde. Estacionamento 321 no contato radar na decolagem, tudo para o voo 360. Está tudo restauração, mantém a presente proa. O limite será ao atingir o nível 050 para voar elétrico no estacionamento 321 devido a tráfego que estão aproximando para pouso. Ótimo, então mantém a proa até o 050 após direita elétrico 6321. Ligou 1097, passando o BOF, cancelando, vai conseguir visual. 1097, regressou o instrumento cancelado, a zona 752, desde o quarto ponto de circuito de tráfego, mantendo separação visual com o solo, reporte visual com a pista no BOF. Reporte visual com a pista, referências visuais do setor, gol 1097, descendo para o tipo de tráfego. 1996, está autorizado a descida para 3.000 pés. Altimetro 1017. 3.517, 966. Salvador 4462 Azul, tá? Azul 4462, aguarde. Salvador 321, tem condições de voar elétrica com curva pela esquerda? Afirmativo, pode curvar a esquerda elétrica. Autorizado está presente, curva pela esquerda, direto Elefa, com a chanela 321, graças pela colaboração. Esquerda pronte, Elefa 6321. 462 azul está no ideal de descida. Azul 4462, aciona identificação, desça para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 0, está ciente da ativação da área de defesa aérea do procedimento a ser adotado. Olha, o que eu passar essa inicialmente aqui é a aproximação mais normal. É, após Mário, vai uma bomba, emomba, cancela, regressou o instrumento, prossegue em condições visuais para pouso pista 17. Caso não tenha condições de pouso na pista 17, prossegue em regra de voo visual para interceptar a curta final da pista 10 a 3 milhas da cabeceira, evitando a área amarela. Ok, bomba para pouso 17, negativo, prossegue visual para alta 10, 3 milhas. Vamos prosseguir para pouso 17? Vou dar uma checada aqui. É o Coral, controle Salvador 120.8, torre 118.95, transponder 5410, gol 2017. Autorizado 240 Salvador, gol 377, daí é o Coral com curva direita, 208 é o controle, 1985-914, 5490 transponder, gol 2017. Gol 2017, restrição por solicitação no controle Salvador, restrito 4.000 pés até 2.5 milhas, Salvador. Gente, 4.000 por 25 milhas, gol 2017. Correto, restrição para o feedback de treinamento, gol 2017. Tá lá. Fox Tango Bravo. Para Feira de Santana, decolador 1017. 1755, desça em condições iguais, mantendo separação igual com o solo, para o sul, circuito e prazo, pista 1-0. Bom, 9-6. E Fox Tango Bravo, aguarde 4 minutos. Pega Fox Mamba, vai prosseguir final, descendo para o estado Salvador, gol 9-6. Ingressando na base visual. Estamos agora a torre 118.95, bom posto. 895, boa. Salvador, gol 1097, ingressando na base da 10. Ciente, gol 1097. Complete aproximação visual para a pista 10, reporte ingressando curta final a 3 milhas da cabeceira 10, evitando ingresso na área amarela. Gente, já estamos evitando, vai ingressar na final, reportando uma final de 3 milhas, gol 1097. Delta Eco November, livre táxi até a hotel, chame para ingresso. Salvador, boa tarde, Marcelo, pushback para a mesa 08. 0217, autorizado o time táxi. Chamada 0017. Salvador, boa tarde, gol 1884. Gol 1884, é o número 2 para a Copa, aguarde, Aracaju. Guarda. Gol. Gol 1097, devido à aeronave com prioridade. Inicia a remetida, chame o controle 120.8. Gente, iniciando a remetida, controle 208, gol 1097. Delta Eco November, autorizado a alinhar e manter pista 10. Iniciar a remetida, vou no 097, aguarde para espera. Está recebendo substituto de tráfego, vou 1097. Vou 1097, foi com Proa Norte, em condições vai, vou 1097. Proa Norte, vou 1097. Canela 321, chama agora o centro Recife 128, décima 8, alterne 126, décima 0. 2862, Papa Tango, Eco Tango Índia. Fox Tango Bravo, aguarde posicionamento. 1097, chama o controle, 120.8. Setor Norte, gol 1097. Confirme para o solo. Tem altitude de tráfego a 12 milhas, o gol 1097. Qual seria a hotel? Seu critério, senhor. Então, onde será 2500 gol no 097? 2500 subindo gol no 097. Salvador, Tango Serra Papá. Para o controle. O Tango Serra Papá decolou, está na proa do litoral. Tango Serra Papá mantém condições visuais, litoral, acima do ponto. Mantém escuta, Tango Serra Papá. 4. Aracaju 230, Golfo 577, no 0, 4000, repito, 25ª milha de Salvador. Pucacaju 208 e 5423 é o transponder, 284 na posição 2, para o Baraco, para o Pronto. Correto, gol 1884. É decolagem para a aeronave de defesa aérea, isso? Afirmo. Gente, isso foi nos informado então, 2 milhas na final, né? Ataque de Apache Lindia, conta de cara 0119, decimal 95, ajuste 1097. 0107, Apache Lindia, 2207, gol 0107. Então, gol 3065, correndo tempo de sola, passagem de voo em 737 da Boa, retaguarda, inicia o pushback sem táxi. Livre pushback após o gol, retaguarda 4065, chama ataque. Salvador, boa tarde, gol 966, vai... Tirar a base e capturar 1-0. controle Salvador, contato radar, mantenha a decolagem, aguardar autorização para prosseguir parar. Mantenha a prova, autorização para curvar para. A 3 milhas da cabeceira 1-0, evitando ingresso na área amarela. Ok, tá ciente, o gol 9-6. Bono 967, pushback acionamento, posição 10. Bono 967, 1-0, autorizado, restrição com solicitação do controle Salvador. Todos os tráfegos de Quiracola estão restritos 4.000 pés até a 25ª milha de Salvador. Posso, restrito 4.000 por 25 milhas de Salvador, Bono 967, entendo que está autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback chama táxi, Bono 967. Chama lá. Eco Delta Foxtrot, pronto, cópia. Eco Delta Foxtrot, Morro de São Paulo, nível 040. Recolocação no 7, curva direita, saída coral, controle 1-20-8, turno 8-95. Aciona 0121, Eco Delta Foxtrot. Teste. É o azul. 4462, ainda está na proa 020, tem alguma limite? Eu esperava mais 1-0 milhas na proa, após 1-0 milhas vai ser preparado para a final da pista no 7. 7 mais 10, obrigado. Não se apapache, Gil, que a gente tem uma decisão. Não se apapache, chama agora a defesa aérea nacional na frente. Não se apapache. Até que nós vamos cruzar 2 tempos, uma na direita, radial 260. Para o contrário? Já que a Novembro cruzou, agora usando 3.200 pés, curva na direita para a Diagonal 610. 1097, prossiga para a final da pista 10. Deu separado no meio, 500 pés, altímetro 10, 17. Com 097, prossiga para a final da pista 10, deu separado no meio, 500 pés. Altimetro 1-0, 1-7. 1-0-7, desce para 1.500, retornando o gol 1-0-7. Delta Eco 90, chama agora o centro, recife. Delta Eco 90, está no centro. Azul 4462, agora à direita pro 090, limite 1.5 milhas na prova. Direita 090, 15 milhas na prova, 4462, azul. Gol 2097, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter 1-0, gol 2097. Gol 1967, autonomia 3 horas e 50, VOB 175, Antena Campinas. 1967, táxi livre até através do 5. Livre táxi até através do 5. Posso ver o 4, libere a direita, chame o solo em 121 de São Paulo. 21, obrigado. Mantenha 3 no peso, azul 4462. 1097, chama agora a turma 118, decimal 9. 1895, gol 1097. 150 graus, 089. Eu decolagem 10, gol 20, 97. 2 Salvador, gol 1097. Paulo 4065 para o táxi, temos 101 a bordo, autonomia de 0500, altear na Ribeirão Preto. Complete a aproximação visual para a pista 1-0, reporte ingressando curta final a 3 milhas da cabeceira 1-0, evitando ingresso na área amarela. Cliente 1097 vai evitar a área amarela e vai reportar na final o 1097. Passando Eco Tango Índia, qual o local de estacionamento? Quatro, aguarde o estacionamento, é número 2. Seguei com o 967? Polo 967 afirmativo. Seguindo o tráfego da Azul, pelo ponto de espera da 10, polo 18 decimal 95, ajuste no 07. Ok, vai seguir o Azul, ponto de espera 0095. Boa tarde, obrigado. Patrulha Salvador, boa tarde, voo 207 na Bela. Até a própria levou 040 após o direcional. Afirma, Mateus 040 após o coral. Após 4000, voe direto da El. Gente, após 4000 da El, o 207. O gol 207 vai voar da El, mantendo 4000? Afirma, está liberado. Torre Azul 4065, ponto de espera da 10, pronto. Confirme. Azul 4065, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Mantém, 4065. 1884, chama para um táxi. E reportar a taxa, 284. Tapa Tango, Fox Tango Bravo, repita. Autorizado o cruzamento, Papá, Quebec, Mike, na Lima, chame o solo em 121, decimal 1. Papá Tango, Fox Tango Bravo. Papá Tango, Eco Delta Fox, Torre Salvador. Número 2, posicionamento, aguarde autorização. Papá Tango, Eco Delta Fox. Caso a torre não o chame dentro de mais 7 minutos, volte a chamar a torre. Eco Delta Fox. Final visual, gol 1097. Gol 1097, autorizado pouso 150 graus, 089, cheque o trem baixo travado. Checado, livre pouso, gol 1097. Papa Tango, Eco Tango Índia, torre em Salvador. Papa Tango, Eco Tango Índia, aguarde ainda o posicionamento. Azul 4462. Azul 4462, regra de voo instrumento cancelado ao 1810. Desça para o circuito de tráfego, decimal 7, chame torre 118, decimal 95, bom posto. Decimal 5, grato, 4462, Azul. Controle Salvador, voo no 620, transfere. Voo no 620, controle Salvador, sem identificação, desça para o voo 050, na chegada Mare, ajuste altímetro 1017. Para o 0-0-0 na Mare, 0-0-0-0. Do 1-6-2-0 está feito o procedimento a ser lotado. Afirma, chegou o cliente do procedimento. Vocês escolheram voar bomba da presença. Negativo, voe Mare, após Mare, voe Momba. E Momba responde para o cancelamento na regra de voo instrumento para prosseguir para aproximação à regra de voo visual para 1-7. O conjunto para 1-0 a 3 milhas da cabeceira, vitória amarela. Ah, primeiro, mas... para mar e após bomba. Azul 4065, autorizado decolar, 160 graus, 089. Livre decolagem, dá 10, azul 4065. Papa Tango é com o índio, livre acionamento, chame pronto para o caixa. Vamos lá, boa tarde, Rona 967, ponto de espera pronto. Rona 967, mantém o ponto de espera. Voando para o voo 20197. Taxa direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1017, gol no 884. Permanece no 017, Índia 895, grato, boa tarde, está retorno. Fox Tango Bravo, agora sim, na escuta. Sim, se informa uma restrição, está pronto para a cópia? Deverá manter nível, está restrita a 4 mil pés até 25 milhas dentro da saída, ok? Afirmativo. Só um minuto, eu aguarde transferência. Fox Tango Bravo, autorizado ingresso no pátio principal, com torre mesmo, e chamando através do portão 612. Controle Salvador, azul 4065, decolado, saída da El, restrito 4 mil pés. Gente, azul 4065, contato com a tala decolagem, um restrito a 4 mil pés. Sobe a 4 mil pés, 4065. Mantém o ponto de espera. Evitar a restrição de 4 mil pés, após 2 mil pés, voe na proa 170, livre ascensão mesmo, voo 340. Copiado, após 2 mil pés, voa na proa 170 e livre ascensão ao nível 340, azul 4065. Estado de falha de comunicações, após 2, 5 milhas na proa 170, voe direto Leda. Caso de falha, 2 a 5 milhas na proa 170, voará Leda 4065. Pela posição. Voo no 884, número 2, mantém o ponto de espera. Mantém no 884. Aguarde para acionamento e táxi. Voo no 967, autorizado decolar, pista 10, 950 graus, 079. Decolagem, pista 10, 967. A posição bom? Assim. Já está programando, é programado o ponto para a base, né? Após o ponto, cancela reservou o instrumento, consegue reservar o visual para pouso, pista 10. Vamos interceptar sinal a 3 milhas da cabeceira e evitar na área amarela. Positivo, já programado. 20284. 4462, então na Lima. 4462, boa tarde. Táxi autorizado via parte principal, contorno mesmo, até o portão 03. Gente, livre táxi, parte principal, contornando, posição 03 no 443. 2017, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 9. 251-3395, 2017, lá. Voo no 967, decolou 15, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. A descida autorizada para até o nível 060. 060, 3217. Salva Salvador, boa tarde, Golo 967, decolou, 1400. Sou 1967, contato radar na decolagem. Cuba virtual 040, para evitar a continuidade da recepção, após dois reféns, fui na proa 140, Golo 1967. Está livre a recepção. A central mesmo 360 na proa 140. Ok, curvando agora para 140, sem restrição, sobre 360. No caso de falha de comunicações, após 20 milhas na proa, vou direto Leda. No caso de falha, 20 milhas na proa, vou a Leda. Azul 4065, se apresenta, foi direto Leda. Direita pro de Leda, 4065. Sendo a proa decolagem, mantenha a proa até 3000 e estude durante o saio da bomba. Firmo, aguarde para decolagem. Fecha, aguarde. Decolou 17, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, grato, boa tarde, até breve. Controle de Salvador, boa tarde, no 884, decolado, passa 1400, com referência. Sou 1884, contato radar na decolagem, suba para o mesmo 230, vem sair da Fuca, transição, Caju. Sem restrições, 230, Fuca, Caju, gol no 884. São 2 Romeu para a posição 2 do Pat 1. Firma novamente a chamada? Delta Mike, Zulu X-Ray, no Pátio 3, posição 2 Romeu, pediu autorização de reboque para a posição 2 do Pátio 1. Sim, confirma a matrícula Mike. Mike, Zulu X-Ray. Mike, Zulu X-Ray, do Pátio 3, para a posição 02 do Pátio Principal, é isso? Positivo. Aguarde. Lima, Kilo Zulu, prossiga. 0 grau, 07. Só um minuto. Bom, 1907, agora a direita proa 1890. Aguarda autorização para voar direto Leda. Direita 90, aguardando Leda. Delta Fox autorizado acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado táxi, até a Papá, acuse para o ingresso, pista 17. Delta Fox, ingresso. Papá Tango, Fox Tango Bravo, decolou 19, chame o controle 120, decimal 8. 308, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Fox Tango Bravo, passa 1000 pés na decolagem. Batendo Fox Tango Bravo, contato radar na decolagem, se for a mesma voo 160 na saída bomba. Subindo a arma 60, Fox Tango Bravo na bomba. Azul 4065, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95. Chama agora Recife, 125, 1, alterna 13395, Azul 4065. Então 3217, desça para 4000 pés, faça uma espera na posição ponta número 2 na aproximação. 4000, espera na ponta, está 3217. Possibilidade de prosseguir e fazer um pouco mais à frente, está cheio de informações aqui em ponta. Reduzido. Comprova a solicitação, está 3217. Informações de bom. Autorizado um pouco mais à frente, a 3217 teria como tomar quantas milhas à frente da posição bom? Aproximadamente 12 milhas. 12 milhas? 10 milhas. Estamos reduzindo também. 3217. Desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 3217. Passando pompa, o voo 1620. Voo 1620, reposta para cancelamento, regravou o instrumento, desça para o circuito 50 traços, altímetro 1017. E cancela, pessoal, então o voo 1620, descendo para o circuito traços. Boa tarde, Papatango, Eco Frango Índia. Papatango, Eco Frango Índia, aguarde. Então, 3217, teria condições de fazer espera no setor Eco? Sim, senhor, 5 milhas de bonfo dá para fazer. Autorizado, 5 milhas de bonfo está autorizado para 3217. Que é pela direita ou pela esquerda? A critério. Ok. Papatango, Eco Frango Índia. Contato radar na decolagem. Grupo até 2, até 2 ou 6. Seu local já é mais controlado? É, pelo menos precisa sair na mão, o Papatango é sanguíneo. Sim, senhor, a gente já falou, já está pronto, então 3 mil, eu adoro que eu faço. Estou no 620, desce até 3 ou 6, altímetro 1017. 3 mil pés no 620. Papatango é sanguínea, confirmando suba até 2 mil pés. São 2 mil na sala da mão, tá bom. Sou 1967, chama agora o centro Recife, 125-1, não termine 133-195. 2-1-3395, boa. Possível, eu vou a Aracaju, 884. Tango Eco Delta Fox, mantenha a posição, aguarde pela decolagem. Previsão de 4 minutos para a decolagem. Delta Fox está mantendo, ainda está. Que condições de voar na Pro 050? Assim, assim, a 050. É, voa na Pro 050, por exemplo. Voo 620 vai atingir a 3 mil. Entre o voo 620, reporte para o cancelamento da regra de voo instrumento, evita a área amarela. Tá. É, cancela a regra de instrumento, está visual, voo 620. Regra de voo instrumento cancelada aos 1824, desce para o 50 traços em Salvador. E chama agora a torre 118, decimal 9. Para a torre, recebeu 89. Papatango, Eco Tango Índia, livre acessão ao nível de voo 080, mantendo a prova da autorização para voar direto de esquema. 080, tá bom. Voo 1184, chama agora o centro Recife, 1-2-0-85, alterne 1-2-5-4-5. 2-6-5-2-5-4-5, até o retorno, 84. Destaque, pronto para cópia? Autorizando, Teixeira de Freitas, nível de voo 080, se é conforme rota de plano de voo, subida coral, inicialmente restrito a 4 mil pés até 25 milhas, após ser conforme rota de plano na subida, o código 5437 e o controle 120, decimal 8. Alfa pelo certo, cotejamento correto, decolagem da pista no 7. Qual foi o mesmo? Alfa Tanque Serra, acionamento, táxi, decolagem, agora 4, 8, 108.